porque você não me enxerga direito. Eu sou mulher e tenho os meus defeitos. Às vezes crio as situações que acabam destruindo a nossa relação. Você não é santo e nem é perfeito. Os meus defeitos são seus argumentos. Se quer o fim, eu não vou insistir. Vai ser muito melhor pra você e pra mim. Destruindo nossa relação. Você não é santo e nem é perfeito. Os meus defeitos são seus argumentos. Se quer o fim, eu não vou insistir. Vai ser muito melhor pra você e pra mim. Se não dá mais, pra que ficar junto? Se não há mais o amor. Que você quer acabar.